Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 13, e a expressão de hoje é... Gosto de romances. A nossa protagonista é a Ana, uma estudante da Tailândia. Hoje, uma festa está sendo realizada em um dormitório para estudantes estrangeiros. Vamos ouvir o diálogo da lição 13. A expressão de hoje é... Gosto de romances. Rodrigo-san no shumi wa nan desu ka? Dokusho desu. Toku ni rekishi shousetsu ga suki desu. Hee... 新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか? Agora vamos estudar o diálogo. A Sakura perguntou: Rodrigo-san の趣味は何ですか? Rodrigo, qual é o seu hobby? Rodrigo-san. É Rodrigo com o título honorífico san. No. É uma partícula que conecta dois substantivos. Shumi. Significa hobby, passatempo. Wa. É uma partícula que indica o tópico. Nan desu ka? Significa o que é. Já aprendemos essa expressão em lições passadas. É mesmo? E então o Rodrigo responde. Dokusho desu. É ler livros. Dokusho. É o ato de ler livros. Desu. É um modo polido de encerrar uma sentença. Agora, outros exemplos. Caso seu hobby seja praticar esportes, você pode dizer... Sports desu. Já se você gosta de cozinhar... Ryōri desu. Toku ni rekishi shousetsu ga suki desu. Eu gosto especialmente de romances históricos. Toku ni. É um advérbio e significa especialmente... Rekishi é história. Shousetsu significa romance, novela. Na. Neste caso, é uma partícula que indica a que um adjetivo se refere. Suki é um adjetivo que significa gostar de. Des é um modo polido de encerrar uma sentença. Nós aprendemos que o é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Não se pode dizer shousetsu ou suki desu? Não. Como eu disse antes, suki, que significa gostar de, em japonês é um adjetivo e não um verbo. Portanto, não se usa o, mas sim ga, para indicar aquilo de que se gosta. Entendi. Então, o certo é shousetsu ga suki desu. Outra pergunta. Posso usar suki desu, ou seja, eu gosto, para dizer para alguém, eu amo você? Sim, mas em japonês é mais natural dizer apenas suki desu, ou seja, omitindo você. A Sakura diz... Hee. Ah, é? Essa é uma interjeição casual que quer dizer eu estou ouvindo. E a Sakura diz... Shinjuku ni atarashii honya ga dekimashita yo. Abriu uma nova livraria em Shinjuku. Shinjuku. É o nome de um bairro de Tóquio. Shinjuku é onde está localizada a sede do governo metropolitano de Tóquio, mas também é um bairro comercial cheio de arranha-céus. Além disso, há várias lojas de departamentos e de varejo. Você conhece bem Shinjuku, hein? Voltando para o diálogo... Ni. É uma partícula que indica lugar. Atarashi. É um adjetivo e significa novo. Esse adjetivo modifica... Honya. Que significa livraria. A palavra hon em honya significa livro. Ga, neste caso, funciona como uma partícula que indica o sujeito. Dekimashita. É, ficou pronto, abriu. É a forma passada do verbo dekimasu. Ficar pronto. Também indica uma ação no pretérito perfeito. Yo. É uma partícula usada para apresentar uma informação que a pessoa que escuta não conhece. Depois disso, a Sakura propõe. Minna de ikimasen ka? Que tal se formos todos juntos lá? Minna. Significa todos. De. é uma partícula e indica meio, modo, escopo ou lugar de uma ação. Neste caso, indica que a Sakura está propondo um modo particular de ir à livraria, ou seja, todos juntos. A nossa dica é memorizar minna de, todos juntos, como uma expressão. Ikimasen ka significa que tal se formos. Ikimasen é a forma negativa de ikimasu, que significa ir. Acrescentando-se ka ao final, faz-se uma pergunta. Substituindo-se a parte mas de verbos na forma mas por masen ka, faz-se um convite para se fazer algo. Rimushi, será que você consegue dizer não quer comer em japonês? Vou dar uma dica. Comer se diz tabemasu. Bom, vou tentar. Então, primeiro devo trocar a parte mas de tabemasu por masen ka. Então, a resposta é tabemasen ka? Muito bem. Espero que os ouvintes estejam aprendendo o japonês tão bem quanto você. Agora, vamos para o quadro Professora, pode explicar? A professora Akane Tokunaga vai nos explicar um aspecto importante da lição de hoje. Hoje aprendemos que suki, que significa gostar de, é um adjetivo. Portanto, eu espero que a professora nos explique mais sobre os adjetivos da língua japonesa. E a professora explica. Os adjetivos são basicamente divididos em dois tipos, os que terminam com a sílaba i e os outros. Os que terminam com a sílaba i são chamados de adjetivos do tipo i. Por exemplo, amplo, hiroi, e novo, atarashi. Os adjetivos são colocados antes dos substantivos que eles modificam. Por exemplo, livro novo é atarashi hon. Já para adjetivos cuja última sílaba não é i, acrescenta-se na ao final quando eles modificam substantivos. Portanto, eles são chamados de adjetivos do tipo na. Um exemplo é suki, que apareceu no diálogo de hoje e significa gostar de. Pode ser que você pense que se trate de um adjetivo do tipo i, já que a sua última letra é i. Mas não se engane, esse adjetivo termina com a sílaba ki. Portanto, livro de que eu gosto se diz sukina hon. Mas existem algumas exceções. Alguns adjetivos do tipo na terminam sim com a sílaba i, mas mesmo assim exigem a sílaba na quando modificam substantivos. Por exemplo, bonito, limpo, kirei, famoso, yumei, e ser bom em algo, tokui. Portanto, livro bonito não é kirei hon, mas sim kirei na hon. Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos onomatopeias da língua japonesa. Kira kira. Isso é o som do vento? Não. Essa expressão descreve como algo brilha. Estrelas, os olhos, pedras preciosas, todas essas coisas podem ser descritas como kira kira. Existe uma outra expressão que indica que algo está limpo e brilhando depois de ser lustrado ou polido. Pica, pica. Por exemplo, essa expressão pode indicar como o chão brilha depois de ser limpo com um esfregão. Além disso, um par novo de sapatos também brilha assim. Pica, pica. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. O Rodrigo é incrível. Parece que ele lê romances em japonês. Eu também vou me esforçar para conseguir ler mangás em japonês. Este é o fim da lição 13. A expressão de hoje foi shousetsu ga suki desu. Gosto de romances. Na próxima lição, os estudantes terão que fazer limpeza depois do fim da festa. Até lá!